Rádio. Não volte pra casa, meu amor, que aqui é triste. Não volte pro mundo onde você não existe. Não volte mais. Não olhe pra trás. Mas não se esqueça de mim, não. Não me lembre que o sol nasce no leste, no oeste morre depois. O que acontece é triste demais pra quem não sabe viver. Quem não sabe amar, não volte pra casa, meu amor, que a casa é triste. Desde que você partiu aqui, nada existe então. Não adianta voltar. Acabou o seu tempo, acabou o seu mar. A barca do sol lançou seus mortos no mar. A barca do sol deixou a fogueira queimar. Dançou, botou pra quebrar. Fechou seus olhos demais. Tanta poeira no ar. Essa multidão que vai pra longe. Tanta poeira no ar. Esse jeito só de quem se esconde. A barca do sol fechou seus olhos demais. A barca do sol dançou, voltou pra quebrar. Deixou a fogueira queimar. Dormiu seu sono demais. Quando acordar, vai navegar. Do sol fechou seus olhos demais. A barca do sol dançou, voltou pra quebrar. Deixou a fogueira queimar. Dormiu seu sono demais. Quando acordar, vai navegar. Quando o céu estiver preto e das nuvens até as sombras assombro. Quando o céu estiver preto e das nuvens até as sombras assombro. É só o reflexo do que está acontecendo. Só está faltando fósforo. Me dê aí, não esqueça que nesse momento o vento sacode as árvores e o clima que fica e o ar agitado, dizendo tudo que pode acontecer. Não esmoreça nem esquente a cabeça. Eu sei que você tem argumentos de querer o sol pra pegar sua praia, pra bater sua bola, a lua pra ver sua mina, ou só pra ir ali na esquina. Sem rima, sem rima. Faça como eu que vou como estou. Porque só o que pode acontecer é os pingos da chuva me molhar. É os pingos da chuva me molhar. É os pingos da chuva me molhar. É os pingos da chuva me molhar. Faça como eu que vou como estou. Porque só o que pode acontecer é os pingos da chuva me molhar. É

fui teu amigo, te dei o mundo, você foi fundo, quis me perder. Agora no site. Capitu, a Rádio. Sete mãos de fadas descansam em trincados. Rio Sul Rádio. O amor não acaba pra quem é do bem, não. Não, não, não, não, não. O amor não acaba pra quem é do bem. Não sabemos do futuro. Agora tudo bem, parece um tanto escuro. O vento soprou pela porta dos fundos e nos carregou sozinhos pra outros mundos. O que eu não quero é não ser quem eu sou. Eu sou feliz sambando assim meu rock and roll. Sem desespero, sei que vou melhorando. Meu céu é te ver sorrindo, tristeza te ver chorando. O amor não acaba pra quem é do bem, não. Não, não, não, não, não. O amor não acaba pra quem é do bem. Sei que não fiz nem você, nem mesmo sem querer, qualquer coisa do mal. A vida é quem chama, põe fogo na gente, um jogo que manda ir pra sempre pra frente. O que eu não quero é não ser quem eu sou feliz, sambando assim meu rock and roll. Sem desespero, sei que vou melhorando. Meu céu é te ver sorrindo, tristeza é te ver chorando. O amor não acaba pra quem é do bem, não. Não, não, não, não, não. O amor não acaba pra quem é do bem. Você bem que podia entender como eu queria que já fosse um outro dia. Outro dia. vida, menina. Eu só queria enxergar. Por isso eu me entrego a um imediatismo cego, pronta pro mundo acabar. Você acredita? acabar, mas você ia passando, estendeu a sua mão pelas ruas de São Paulo. Você foi meu agasalho naquele dia de cão. Passando, estendeu a sua mão pelas ruas de São Paulo. Você foi meu agasalho naquele dia de cão. Chorei na beira do mais cruel precipício. Olha, pelo visto, eu ia me acabar. Mas você ia passando, estendeu a sua mão pelas ruas de São Paulo. Você foi meu agasalho naquele dia de Eu tenho você, você.

era tudo e ainda tinha razão. Passou por cima de tudo, não olhou pra trás. Fingiu que não conhecia, que não era comigo e pra mim tanto faz. Mas esqueceu, meu bem, que isso não é normal. A gente veio de baixo, não adianta tentar, nada vai ser igual. Preste atenção, amor, um ditado que diz: mais vale um pássaro na mão do que uma vida infeliz. Sai dessa, amor, isso não dá futuro. Fique em cima do muro sem saber onde cair. Outra chance Deus não vai lhe permitir. A vida não perdoa, ficaria à toa, melhor decidir. Que dinheiro era tudo e ainda tinha razão. Passou por cima de tudo, não olhou pra trás. Fingiu que não conhecia, que não era comigo e pra mim tanto faz. Mas esqueceu, meu bem, isso não é normal. A gente veio de baixo, não adianta tentar, nada vai ser igual. Preste atenção, amor, ao ditado que diz: mais vale um pássaro na mão do que uma vida infeliz. Sai dessa. ondas do mar sagrado, eu vim te visitar. É que a gente sabe se encontrar. cale e me ame sem pensar. Metade de você me queira inteira, sem pressa e nem porquê. Porque você não é fácil, eu também só complico. Não quero mais me explicar pra que se voar. É que a gente sabe se encontrar. Me pegue, me alegre, me ame devagar. E na solidão da madrugada, nosso amor só quer descomplicar. Não fale, me cale, me ame sem sem motivo e sem querer. Nosso amor me faz metade de você, me queira inteira, sem pressa e nem porquê. Porque você não é fácil, eu também só complico. Não quero mais me explicar. Pra que sirvo eu se não for pra amar? Eu sou rádio. Eu tô a fim de mudar só por você. Yeah, yeah, yeah, yeah. E as lembranças tomam conta da minha mente, e consequentemente também do meu coração. E o teu perfume sempre está presente, no aroma grudado no meu edredom. Daquele dia que a chuva embaçou o ouvido, e eu borrando teu batom e te falando tanta coisa no ouvido, que eu prefiro nem dizer nessa canção. Tô com saudade de você, morena. Ah, a minha cama tá tão grande sem você aqui. Tenho uma proposta pra você, morena. Só basta você me ouvir. Se umas três horas da manhã a saudade bater e te der aquela vontade louca de reviver tudo que a gente fez, cê pode me ligar. Não vou pensar mais que uma vez pra ir te procurar. Se umas três horas da manhã a saudade bater e te der aquela vontade louca de reviver tudo que a gente fez, cê pode me ligar. Não vou pensar mais que uma vez pra ir te procurar. Tô com saudade de você, morena. Ah, a minha cama tá tão grande sem você aqui. Tenho uma proposta pra você, morena. Ah, só basta você me ouvir. Se umas três horas da manhã a saudade bater e te der aquela vontade louca de tudo que a gente fez, cê pode me ligar. Não vou pensar mais que uma vez pra ir te procurar. Se umas três horas da manhã a saudade bater e te dar aquela vontade louca de reviver tudo que a gente fez, cê pode me ligar. Não vou pensar mais que uma vez pra ir te procurar. Rádio 2. Músicas brasileiras de verdade. Nosso encontro causal, palavras e mais, cartas de amor e o tempo que faz. Querer te encontrar, olhar e pegar tua mão como se conhecesse. Teu beijo, destruir as horas dessa história. Presente não é agora, sem saber o futuro da memória. Assim, por isso.

ouvido mar. O mar é como a vida humana, que taca um dia e no outro não, que taca um dia e no outro não. Sem ninguém esperar, ah, ah, pode pegar. São João. Não fique esperando que eu esteja te esperando, que eu esteja esperando ver um disco voador. Eu só torcendo pras pessoas que se atiram lá de cima do edifício em chamas. Última esperança. Última esperança, última esperança de voar. Sérgio Sampaio pensa que pode tudo. Cê sabe pouco, sabe que fica pra trás. Cê sabe muito, sabe que corre perigo. Pois o bandido mascarado só procura. Quem sabe. E se eu olhar pro céu e não ver mais aquela estrela, como é que eu vou me guiar? Eu não sei dizer. E se eu parar no posto e esquecer de pôr gasolina, como é que o carro vai pegar? Eu não sei dizer. Mas é o mesmo que explicar se eu ficar sem você. Mantenho as botas na estrada. Minha tristeza eu vou deixar guardada. Eu tenho certeza o que eu quero dizer. Thank you.

Brasileiras de verdade. Amarrei uma venda nos olhos, lancei os remos no mar, rasguei o mapa do caminho onde eu ia me encontrar. Confio no rumo que a vida tomar. Amarrei uma venda nos olhos, lancei os remos no mar, rasguei o mapa do caminho onde eu ia me encontrar. Feito cabra cega, confio no rumo que a vida tomar. Pegava os meus pés no chão e prendia a minha emoção. Só deixando o desejo guiar, levo fé que eu assim vou chegar bem mais perto do meu lugar. Hoje vivo sondando um mistério que me arrastou numa nova partida. Peço o canal dos bons ventos me levar. Hoje sou solta no colo da brisa, brisa e surpresas da sorte do tempo. Pra não me perder no caminhar. Amarrei uma venda nos olhos, lancei os remos no mar, rasguei o mapa do caminho onde eu ia me encontrar. Feito cabra cega,